aquele ser muito pequeno e frágil, e percebe-lhe um problema gastrointestinal, mas problema aquele que era motivado pela fome. A criança estava padecendo a fome, como também sua mãezinha. Ele prescreve a medicação homeopática e lhe diz: minha senhora, use essa medicação e seu filho ficará curado. Ela disse: doutor Bezerra, então ele vai morrer. Porque a medicação eu posso, com a receita na mão, esmolar pelo meu filho. Mas o problema não é esse, doutor Bezerra. Nós estamos morrendo à fome. Nós não temos o que comer. Bezerra de Menezes, com os olhos banhados de lágrimas, compadece-se daquela senhora. Coloca a mão na cabeça. Examina os bolsos. A última moeda já havia sido dada para o último paciente. Já não tinha como socorrer aquela senhora. E naquela hora ele ora a Maria, a Virgem Santíssima, para que o inspire para o ajudar a socorrer aquela criança. Ele que já não havia nada nos bolsos para doar. Quando recorda, recobra-se da oração, percebe uma luz esverdeada na sua mão esquerda. Era o seu anel de formatura, composto de esmeraldas. Aquela época, os doutores em medicina, os formados, colocavam o anel na mão para demonstrar o seu cargo. Bezerra sorri, retira rapidamente aquele anel e lhe disse: tome, senhora, vá até a farmácia, compre os medicamentos e peça o troco de volta e compre alimentos para você e para seu filhinho. Emociona-se de poder ter ajudado aquela mãe sofrida. E quando desce as escadas do seu humilde consultório, quando vai tomar o bonde, lembra-se que não tem nenhuma moeda, que lhe falta até mesmo o dinheiro da passagem do bonde. E não desejando causar nenhum prejuízo à companhia de transportes, vai andando até a sua casa, da Rua 7 até a Tijuca. Chega muito tarde, altas horas da noite, cansado, espaimado, a mulher e os filhinhos em casa, também passando algumas privações. Esse exemplo é um dos muitos que nós temos da vida de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é convidado para presidir a Federação Espírita Brasileira. Naquela época, o movimento espírita estava dividido. De um lado, os espíritas apegados à ciência, ao cientificismo. De outro lado, os apegados ao Evangelho, os denominados místicos, ao lado mais religioso da doutrina espírita. E Bezerra de Menezes, que sempre declarou-se um espírita místico, defensor do Evangelho, que considerava o Evangelho a pedra fundamental da doutrina espírita, é convidado para conciliar, unificar os espíritas à frente da Federação Espírita Brasileira. Naquela época, o médium mais notável do Brasil, Frederico Júnior, dá mensagens do próprio Allan Kardec, determinando as diretrizes a serem seguidas para o movimento espírita brasileiro. Bezerra de Menezes conduz com a sua doçura, com a sua tolerância, com o seu amor, a casa máter da doutrina espírita. Institui o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, defendia a importância do estudo sistematizado e faz a tradução do francês pela primeira vez de obras póstumas de Allan Kardec. É a primeira tradução desse livro. Faz um trabalho extraordinário à frente da federação. Afasta-se dela por alguns anos e o anjo Ismael, a entidade superior, o espírito benfeitor responsável pelos destinos do nosso país, através de Frederico Júnior, manda que batam a porta de Bezerra de Menezes, que o convidem de volta para conduzir os destinos da Federação Espírita Brasileira.